Trizona 78 autorizado, final ILS, sexo e pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, reportará estabilizado no localizador, tá? O 3178 chama Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. Corrija 1 no 8 decimal 9 5. Obrigado, nota baixa. Confuso. Controle Salvador, web 5716, informação Alfa, boa noite. Boa Tripulante Web 5716, acione a identificação autorizada pelo ETAP, desça para o nível 050, após prossiga para 2000 pés, o QNH 1017. Afirmativo 050, após ETAP 2017, Tripulante Web. Salvador, boa noite, Oceania 6313. Boa noite, Oceania 6313. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, perfil da EL, 6313. Gente, autorizaria o 6313 da EL, ou Leda? Autorizado, proíbe Leda, Oceania 6313. Está presente, Leda. autorizado, Web 57 no meio e autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizada no localizador. Gente, descendo para 2000 na Pro de Dona, 57 no meio. Guardião 02? Guardião 02, controle. É possível o radião 31 aqui nesse setor aqui de Cajazeira? Tem alguém aqui com o reservoir que ele está apontando para a aeronave 4? No momento afirmativo, Guardião 02, temos a aeronave ingressando na final em mais 3 minutos. Positivo, quanto possível aí a nave 0? Gente, no momento autorizado. Funcionamento 3, 1, 3, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. Chama agora Recife, 13325, alterno 251, boa. Boa. Eu preciso fazer um pulo aqui pra ver, pra fazer uma verificação desse coisa aqui, pode ser? Você manda um pouso, Guardião 02? Sim. Afirmativo, Guardião 02 é autorizado frequência livre, quando a nova decolar, se possível, suba inicialmente até 500 pés para ter contato com o controle. 02. 5716. WAB 5716, chame Torre Salvador em 1 8 95. 1895, ciente, uma boa noite. Boa noite, bom pouso.